da pluca valeiro, o da cruz de Calatrava, entre ramadas se esconde, de vergonhosa e turbada. Para que te escondes, moça formosa, desejos solícitos, para de remover. Para que te escondes, moça formosa, desejos solícitos, para de remover. Acercou-se o cavaleiro e ela, confusa e turbada, gelosias quis fazer da ramas emaranhadas. Mas como quem tem amores, as montanhas e os mares atravessa facilmente, disse-lhe estas palavras. Para que te escondes, moça formosa, desejos são lindos, para de remover. Para que te escondes, moça formosa, desejos são lindos, para de remover. Cabelos ao vento estava, seguida pelo cavaleiro, o da cruz de Calatrava, entre a ramada se esconde, de vergonhosa e turbada. Para que te escondes, moça formosa, para de remover. Para que te escondes, moça formosa,